quando se vê com o coração. Muita fé na honestidade, trabalho e dedicação. A gente vai no rumo certo pra cidade melhorar. Morrinho segue em frente com o professor Cleomar. Vote no 45 pra cidade melhorar. Bota fé, vamos votar. É o 4 e o 5 pro futuro confirmar. Bota fé pra decidir. 45 é Marconi, Cleomar e a luz a ir para Morrinhos progredir. Educação e o esporte, saneamento e moradia, mais saúde, mais emprego, eu sei em quem votar. Ele é o 45, é o professor Cleomar. Ei, meu povo, vamos votar no professor Cleomar.